Cheiro 81, página 775, capítulo 56, Fundida. O olhar que Ian lançou aos três transmitia tanta raiva que Luzinha estremeceu de terror. Era um fenómeno curioso. Parecia que ele e Kyle tinham trocado de rosto, à exceção do de Ian se manter perfeito, sem nada partido, e belo, mesmo quando se mostrava furioso. Ian? Interpelou Kyle, desorientado. Qual é o problema? Este respondeu por entre os dentes cerrados. Noah, rugiu ele estendendo-me a mão. Parecia fazer um esforço tremendo por mantê-la aberta e não a crispar num punho. Ai, ai, pensou Melanie. Fiquei realmente angustiada. Não desejava dizer adeus a Ian e tinha de o fazer naquele momento, claro que sim. Não estava certo escapulir-me durante a noite como uma ladra e deixar Melanie a braços com as despedidas. Já farto de esperar, Ian arrebatou-me pelo braço e ergueu-me do chão. Ao ver que Luzinha parecia vir atrás, ainda agarrada a mim, sacudiu-me até a deixar cair. — O que se passa contigo? — inquiriu Kyle. Ian rodou o joelho para trás e pontapeou-o na cara, acertando-lhe em cheio. — Ian, protestei. Luzinha atirou-se para a frente de Kyle, que levava a mão ao nariz e lutava por se manter de pé, pronta a defendê-lo com o seu corpo minúsculo. Aquela investida fê-lo perder o equilíbrio e cair de novo com um gemido. — Vem, ordenou-me Ian, rispidamente, arrastando-me para fora do alcance deles, sem olhar para trás. — Ian. Ele puxava-me violentamente, sem me deixar falar, o que até era bom, porque não fazia ideia do que iria dizer-lhe. Vi os rostos atónitos de toda a gente a desfilar, rapidamente, numa mancha indistinta. Receei que Ian fosse amedrontar a mulher sem nome. Ela não estava habituada à raiva e à violência. Foi então que travámos de repente. Jared bloqueava-nos o caminho. — Enlouqueceste, Ian? — perguntou chocado e furioso. — O que estás a fazer-lhe? — Sabias disto? — repostou Ian, aos gritos, empurrando-me para Jared e abanando-me contra ele. Atrás de nós ouviu-se um choro baixinho. Ele estava a assustá-las. — Vais magoá-la. — Sabias do plano dela? — rugiu Ian. Jared olhou fixamente, fechando repentinamente o rosto. Não lhe respondeu. Aquilo não era a resposta que bastasse para Ian, e o seu punho abateu-se sobre Jared tão velozmente que nem cheguei a dar pela deslocação de ar. Apenas vi o corpo a estremecer e a recuar, vacilante, para a parede escura. — Ian, para! — supliquei. — Para tu! — rosnou-me ele. Obrigou-me a passar debaixo da arcada e a entrar no túnel, puxando-me rumo a norte. Quase tinha de correr para acompanhar as suas passadas longas. — Oxi! — berrou Jared atrás de nós. — Eu vou magoá-la? — rugiu Ian em resposta, por cima do ombro e sem abrandar o ritmo. — Vou, seu porco hipócrita! Nada mais havia que silêncio e escuridão atrás de nós. Tropecei no meio da escuridão, esforçando-me por não cair. Foi nessa altura que senti a dor causada pela força com que Ian me agarrava. A mão dele apertava-me à volta do braço, como um torniquete, com os dedos longos a rodeá-lo facilmente e depois a cravarem-se na pele. Sentia a mão a ficar dormente. Ele puxou-me com brusquidão para andar mais depressa e um gemido, quase como um grito de dor, bloqueou-me a respiração. O som levou Ian a estacar de repente. A respiração dele emitia um som rouco no meio da escuridão. Ian, eu... Fiquei sufocada sem conseguir concluir. As palavras fugiam de mim perante aquele rosto furioso. Os braços dele arrebataram-me de súbito, fazendo-me erguer os pés do chão e agarrando-me nos ombros antes que caísse. Ian começou de novo a correr, agora levando-me ao colo. As mãos dele já não eram bruscas e coléricas. Ele aconchegava-me ao peito. Correu a direito pela praça principal, sem ligar aos rostos admirados e até desconfiados. Por esta altura, havia muita coisa estranha e desagradável a acontecer nas grutas. Os humanos que ali se encontravam, Violeta, Geoffrey, Andy, Paige, Aaron, Brent e outros que não consegui distinguir enquanto avançávamos aos solavancos, mostravam-se tensos. Ficaram perturbados ao ver Ian a correr impetuosamente pelo meio deles, com o rosto contorcido pela raiva e levando-me nos braços. Entretanto, ficaram para trás. Ian não parou até chegarmos junto às portas inclinadas do quarto que ele partilhava com Kyle. Atirou a porta vermelha para o lado com pontapé. Ela abateu-se sobre o chão de rocha, num estrondo retumbante, e deixou-me cair no colchão que estava no chão. Manteve-se de pé, à minha frente, com o peito a palpitar devido ao esforço e à raiva. Demorou um segundo a virar-se para colocar a porta no sítio, com um movimento brusco e veloz. A seguir enfrentou-me novamente com a mesma expressão colérica. Respirei fundo e rodei o corpo para me apoiar sobre os joelhos, estendendo os braços com as palmas das mãos para cima, como se esperasse que algo de mágico acontecesse. Algo que lhe pudesse dar, algo que lhe dissesse, mas as mãos estavam vazias. Tu não me vais deixar. Os olhos dele estavam cheios de fogo, as chamas azuis mais ardentes e brilhantes que alguma vez tinha visto. Ian, murmurei, tens de ver que eu não posso ficar. Tens de ver isso. Não, gritou ele. Encolhi-me e, de repente, Ian curvou-se para a frente, caindo de joelhos sobre mim. Enterrou a cabeça no meu corpo e apertou-me a cintura com os braços. Tremia, tremia muito, enquanto os soluços, altos e desesperados, lhe rebentavam do peito. Não, Ian, não, implorei. Isto era muito pior que a raiva. Não, por favor, por favor. Noah, gemeu ele. Por favor, Ian, não fiques assim, não fiques. Sinto muito, por favor. Eu também chorava, também tremia. Embora talvez fosse o corpo dele que me impulsionava. Não te podes ir embora. Tenho de o fazer. Tenho, Ian, disse-lhe entre soluços. Depois chorámos os dois sem palavras durante muito tempo. As lágrimas dele secaram antes das minhas. Ian acabou por se endireitar e puxou-me de novo para os seus braços e aguardou até eu conseguir falar. Desculpa, sussurrou, fui mau. Não, não, desculpa-me. Devia ter-te dito quando percebi que não adivinhavas. Só que não consegui. Não queria dizer-te, magoar-te e magoar-me a mim própria. Fui egoísta. Noah, precisamos de falar sobre isto. O assunto não está encerrado, não pode ser. Pode. Ele abanou a cabeça, cerrando os dentes. Há quanto tempo? Há quanto tempo andas a pensar nisso? Desde a batedora, murmurei. Ele fez um sinal afirmativo com a cabeça, parecendo aguardar aquela resposta. E achaste que tinhas de revelar o teu segredo para a salvar? Compreendo. Mas isso não significa que tenhas de ir para outro sítio. Só porque o Doc já sabe, isso não significa nada. Se tivesse pensado, por um minuto que fosse, que essa seria a consequência, que havia uma relação entre uma e a outra ação, não teria ficado ali e permitido que o revelasses. Ninguém te vai obrigar a deitar-te na maldita maca dele. Parte-lhe as mãos, se tentar tocar-te. Ian, por favor. Eles não te podem obrigar, Noah. Estás a ouvir-me? Gritava de novo. Ninguém me está a obrigar. Não foi para salvar a batedora que mostrei ao Doc como se fazia a separação. Disse-lhe em voz baixa. O facto de a batedora estar aqui apenas me ajudou a decidir mais rapidamente. Filo para salvar a Mel, Ian. Ele silenciou com as narinas dilatadas. Ian, ela está presa aqui. É o mesmo cenário que uma prisão. Pior, nem sequer consigo descrevê-lo. Ela está transformada num fantasma. E eu posso dar-lhe a liberdade. Posso restituir-lhe a vida dela. Também mereces uma vida, Noah. Mereces ficar. Mas eu amo-a, Ian. Ele fechou os olhos e os seus lábios, já pálidos, ficaram lívidos. Mas eu amo-te, murmurou. Isso não importa? Claro que importa, importa muito. Não percebes? Isso só faz com que seja mais necessário. Subitamente os olhos dele abriram-se mais. É tão insuportável para ti que te ame? É isso? Posso ficar de boca fechada, Noah. Não volto a dizê-lo. Podes ficar com o Jared, se é o que desejas. Mas fica. Não, Ian. E rodeei-lhe o rosto com as mãos, sentindo a pele rija e tensa sobre os ossos. Não. Eu também te amo. Eu, o pequeno verme prateado no fundo da cabeça dela. Só que o meu corpo não te ama. Ele não pode amar-te. Nunca conseguirei amar-te neste corpo, Ian. Ele divide-me em duas. É insuportável. Eu poderia aguentá-lo. Mas vê-lo a ele a sofrer por causa das limitações do meu corpo? Isso não. Ian voltou a fechar os olhos. As suas pestanas, espessas e negras, estavam umedecidas pelas lágrimas. Vi-as a brilhar. Ah, vai para a frente com isso, exortou Mel com um suspiro. Faz o que tiveres de fazer. Eu vou para outro quarto, acrescentou friamente. Obrigada. Passei os braços em volta do pescoço dele e aproximei-o de mim, até lhe tocar nos lábios com os meus. Ele enrolou os braços à minha volta, apertando-me mais contra o peito. Os nossos lábios moveram-se em conjunto, fundindo-se, como se nunca mais se fossem apartar. Como se a separação não fosse assim tão inevitável. E senti o sal das nossas lágrimas, as dele e as minhas. E algo mudou. Quando o corpo de Melanie tocava no corpo de Jared, parecia atear-se um rastilho de pólvora, um fogo incontrolável que corria pelo deserto, consumindo tudo à sua passagem. Com Ian era diferente, muito diferente, porque Melanie não o amava como eu. Por isso, quando ele me tocou, senti-o mais lenta e profundamente que o rastilho de pólvora, como um fluxo de lava muito abaixo da superfície terrestre. Demasiado fundo para sentir o seu calor, mas a mover-se de forma inexorável, alterando as bases do mundo à medida que avançava. O meu corpo, resistente, funcionava como um nevoeiro entre os dois, uma cortina espessa, mas suficientemente transparente para me permitir ver o que acontecia. Aquilo alterava-me a mim e não a ela. Quase parecia um processo de metalurgia operado nas profundezas da minha essência. Algo que estava prestes a começar, prestes a ser soldado. Mas o beijo, longo e eterno, completou, endurecendo e afiando-lhe as arestas, impelindo a sua nova criação a sibilar para a água fria e fazendo dela um produto final consistente, inquebrável. E voltei a chorar, percebendo que aquilo também o deveria estar a modificar. Um homem suficientemente bom para ser uma alma, mas tão forte como podia ser um humano. Ian moveu os lábios na direção dos meus olhos, mas era demasiado tarde. Já tinha acontecido. Não chores, Noah, não chores. Vais ficar comigo. 8 vidas inteiras. Murmurei contra o queixo dele, com a voz trêmula. 8 vidas inteiras. E nunca encontrei alguém que me fizesse querer ficar. Alguém que eu iria seguir quando partisse. Nunca encontrei um companheiro. Porquê agora? Porquê? Tu não és da minha espécie. Como podes ser meu companheiro? É um universo estranho, comentou em voz baixa. Não é justo, queixei-me, repetindo as palavras de Luzinha. Não era justo. Como podia encontrá-lo, encontrar o amor, agora, na hora final, e ter de o deixar? Era justo que a minha alma e o meu corpo não se reconciliassem? Era justo que também tivesse de amar Melanie? Era justo que Ian fosse sofrer? Se havia alguém que merecia ser feliz, era ele. Não era justo, certo? O mesmo lógico. Como podia eu fazer-lhe isso? Amo-te, murmurei. Não o digas como se estivesses a dizer adeus. Mas tinha de o fazer. Eu, a alma chamada nómada, amo-te, Ian humano. Isso jamais irá mudar, independentemente do que me acontecer. Pronunciei as palavras com cuidado, para que a mentira não emergisse na minha voz. Não interessa que venha a ser um golfinho, um urso ou uma flor. Vou amar-te para sempre, recordar-te para sempre. Tu serás o meu único companheiro. Ele retesou os braços e apertou-os em volta de mim. Senti a cólera a regressar. Custava-me a respirar. Tu não vais deambular para lado nenhum. Ficas aqui. Ian. Ele agora falava num tom brusco, zangado, mas também pragmático. Não vou aceitá-lo de maneira nenhuma. Fazes parte desta comunidade e não vais ser expulsa, sem apelo nem agravo. És demasiado importante para todos nós, mesmo para aqueles que nunca o irão admitir. Nós precisamos de ti. Ninguém me está a expulsar, Ian. Não, nem o vais fazer a ti própria. Voltou a beijar-me, mais abruptamente devido ao regresso da raiva. Crispou a mão em redor do meu cabelo e afastou levemente o meu rosto do seu. Bom ou mau? Inquiriu. Bom, foi o que eu pensei. E a voz dele resumia-se a um rugido. Beijou-me mais uma vez. Os seus braços apertaram-se tanto em redor das minhas costas. A boca pousou na minha com tanta ferocidade que rapidamente me senti tonta e com falta de ar. A seguir, ele afrouxou o abraço e deslizou com os lábios para o meu ouvido. Vamos? Onde? Para onde vamos? Eu não ia para lugar nenhum, sabia isso. No entanto, o coração batia com mais força ao pensar que iria partir para algum lugar, para qualquer lugar, com Ian, o meu Ian. Ele era meu, da forma que Jared nunca iria ser, da forma que este corpo nunca iria ser dele. Não compliques mais, nómada. Já estou quase a enlouquecer. E puxou pelos dois para nos levantarmos. Para onde? Insisti. Vamos descer o túnel do leste até ao fim, a seguir ao campo. Para a sala de jogos? Sim. E depois aguardamos lá, até eu trazer os restantes. Porquê? As palavras dele pareciam-me delirantes. Será que Ian queria fazer um jogo para aliviar a tensão? Porque isto vai ser discutido. Vou convocar um tribunal, nómada, e tu vais submeter-te à sua decisão.